Ô, amiga, aí, te dá o papo? Sabe quando tu tá naquela de pegar o telefone do cara, sabe que vai achar alguma coisa, sabe que tá mandado? Sou o trem, né? Bota o FBI no bolso. É aquele moleque lá que você tá falando? Mano, já te falei, se tu ficar procurando, tu vai achar. Eu já te falei qual é desse cara, mano. O cara é zoadão na pista aí, geral fala dele, mano, nada a ver. Pô, se eu te contar a quantidade de foto de bunda no celular, irmão. Tá falando pra caralho lá, dizendo que eu curti foto de fulana, que eu segui amiga de não sei quem, não sei da onde. Ai, ai. Caralho, olha essa bebê do nada. Já pensou o pai do toque dessa nave? Mas continuando, pô, te falei. Ciumenta, maluca, mano. Falando de mim pras amigas, inventando várias... Ah, veio cheio de chachachá, tá achando que eu tenho cara de otária. Mas é isso, o balão dele vai subir já. Ainda, amiga, já te falei. Ele pode até achar que tá passando batido, mas percebendo não tá mesmo, que a pista tá salgada. Osso, vou ficar batendo palma pra palhaço, não. Já dei até bloco. WhatsApp, no Instagram, mandou mó textão lá, fudido, dizendo que eu dei vacilo. Pô, mano, tu sabe que eu sou teu amigo. Todo dia tu chega aqui falando a mesma coisa, viado. Porra, mal, tu mano, vem aqui, não. Fuma minha maconha, diz que vai resolver esse bagulho e não resolve. Meu mano, as mulheres tão tudo doida, pai. Tu entra naquele bagulho, como é que é o nome? Toque, toque, tique, tique. Só mulher maluca surtada, ciumenta. Ciumenta. É. Mas papo reto mesmo, ninguém segura o pitbull de raça doutrinado não, filho. Quero ver o puto interior que mora aí dentro, pô. Cadê? Tem que ser ruim mesmo, pô. Te bloqueou? Bloqueia ela também. Ela tá pensando que é quem essa novinha emocionada? Curte foto das amigas, vai, obrigado, chuta o balde. Né, pai? Foda-se. Já dizia o antigo sábio, se farás de doido ganharás o mundo. O mundo.